letras que devo cantar, esperando que tu vais voltar, voltar. Sei que eu não vou mais encontrar alguém capaz para me amar, mas eu te amo como louco, louco.

dar. Isso.